Saudações! Hoje você fica com a segunda parte do debate dos candidatos a prefeito de Arapiraca, realizado na UFAO, organizado pelo Comitê Acadêmico de Administração Pública. Lembrando que esse debate também está gravado em vídeo no Facebook do próprio comitê, o link está no post. Nesta segunda parte, vocês verão as perguntas feitas pelos professores, pelo pessoal do curso de Administração Pública aos candidatos. Lembrando que quem quiser e puder contribuir com o Politicast financeiramente, a gente já tem agora o Padrim em padrim.com.br/politicast. É isso aí, fiquem com o episódio. Amanhã, provavelmente, vocês verão a terceira parte. Para os alunos que estudam na própria cidade? 3 minutos para a resposta do candidato Tarcísio Freire. A pergunta é de Anderson de Brito Silva. Primeiro, nós vamos recuperar e ampliar toda a malha viária de Arapiraca, que está sucateada, principalmente na zona rural, na zona urbana. Precisamos fazer licitação para o transporte público, sim, porque não temos um transporte de qualidade. Arapiraca necessita de licitação urgente, mas também temos que pensar em fazer urgentemente um estudo técnico com engenheiros de tráfego para melhorar a mobilidade urbana do nosso município. Sem esquecer também da inclusão, que também há necessidade de eficiente físico da mobilidade da nossa cidade. Vamos sim fazer a licitação para o transporte público, para que essa juventude possa ter um transporte de qualidade. Diante desse pleito ao cargo eletivo dessa majestosa cidade metropolitana, Arapiraca, com população de universo estimada em 700 mil habitantes, progressista e com perfil geográfico que lhe proporciona naturalmente essa tendência de crescimento, discorra sobre a grandeza dos três candidatos, já com experiências legislativas, e que será diferente no executivo, e como Vossa Senhoria se encaixa nesse contexto. Quais suas propostas revolucionárias que os arapiraquenses e a população dessas cidades inseridas sentirão para a diferença em sua administração, caso seja eleito? Peço por gentileza que o candidato responda a pergunta de Walter Araújo da Rocha. Walter, primeiro, a revolução em Arapiraca é mudar os políticos. As caras antigas que eu cresci em Arapiraca, vendo, disputando eleição, em mandatos, e que participaram, os três da oposição, de uma forma ou de outra, participaram da situação que Arapiraca está. Arapiraca teve avanço, teve. Cada um, de uma forma ou de outra, deu sua contribuição, deu, mas Arapiraca reclama pelo que não foi feito. Arapiraca, que hoje leva o nome de metrópole, só que ainda não faz jus a esse nome. Infelizmente, tivemos um faltoso aqui, mas é um deputado Tarciso, que de uma forma ou de outra participou do governo que aí está, o ex-deputado federal Rogério também, que de uma forma ou de outra participou do governo que aí está, e que hoje vem falar em oposição. Respeito. Mas oposição em Arapiraca só existe uma, apesar de pequena, apesar de não ter milhões para gastar. Mas oposição só existe 50. Apesar de alguns dizer que, ah, é laranja. Laranja? Não é. Eu não tenho ninguém na prefeitura lá, não. Eu não recebo recursos da prefeitura nem do Estado. Eu não estou vinculado nem a Renan, nem Bill, nem a Débora. Não tenho nenhum zineiro bancando minha campanha. Mas o pessoal chegando no dia 2 de outubro e a partir de 2017 administrar Arapiraca será com equilíbrio. Fazer de Arapiraca uma verdadeira metrópole. Fazer Arapiraca se desenvolver em todos os sentidos empresariais, logístico, fazer Arapiraca também crescer na vertical e só expandiu horizontalmente. Então, muita gente tem a curiosidade de botar um político ou um iniciante de político que nunca esteve junto desse grupo que aí está. Se algum falar aqui que é mentira minha, sempre teve o apoio. Agora é oposição. O povo sabe quem é oposição e quem não é oposição. A próxima pergunta é para o candidato Rogério Teófilo. Quem faz a pergunta é Gustavo José Gomes Cavalcante, aluno do primeiro período de administração pública. Ele pergunta, candidato Rogério Teófilo, analisando sua carreira política, vimos que um de seus principais objetivos é dar ênfase na educação. Por favor, gostaria que o senhor citasse alguns de seus feitos pela educação e quais suas ideias para melhorar em nossa cidade a educação do nosso município, caso seja eleito. Nós entendemos que a educação, como eu citei a dor, é o processo de desenvolvimento na cidade. Eu quero abrir um parênteses antes de responder e dizer que eu serei parceiro para que a Universidade Estadual aqui do Agreste fique independente. É importante vocês terem orçamento próprio. Fizemos o campus da UFAO, fizemos um campus aqui, mas que depende totalmente de Maceió. Então, passo a passo, na prefeitura eu serei parceiro para essa transformação. E com relação à educação, é a construção. O que preconiza a legislação LDB? A LDB diz que a responsabilidade do município é com creche, a responsabilidade do município com ensino fundamental é ter escola de tempo integral, é valorizar os professores, não ficar com o dinheiro dos professores. Quando tem precatório, que tem recurso, não ficar com 68 milhões que era para professor e para valorização do professor e aplicar em outra coisa. É ter uma parceria com a Universidade Federal, é ter professores da universidade sendo parceiro na transformação do nosso jovem, das nossas crianças, é ter, trabalhar a defasagem de aluno em série. Tudo isso é um trabalho sério que nós iremos fazer como educador. Exemplo nós temos. Profissionais competentes na Secretaria de Educação Municipal nós temos. Profissionais competentes na Universidade Federal nós temos. O que falta é falta de decisão, falta de gestão. E isso nós teremos. O Conselho de Educação Municipal terá uma participação ativa. O sindicato terá uma participação ativa. Todos os servidores da educação. Esse é um encaminhamento político que queremos dar, um encaminhamento político de educador. O educador vai fazer a transformação. Essa parceria entre Estado e município tem que acontecer. Foi dito aqui por outro candidato, o governador. Ele não é governador do PMDB, não. Ele é governador do Estado e eu serei prefeito de Arapiraca para trabalharmos pela juventude, para trabalhar pela cidade de Arapiraca, para trabalhar pelo povo de Arapiraca. Então, dentro desse processo, com o esporte, agregando nas escolas, dando as condições. As escolas da zona rural foram fechadas. É inadmissível ter criancinha de 5, 6 anos vindo no ônibus com criança de 16, 17 anos. Nós temos que reabrir essas escolas na zona rural e ter condições adequadas para que os professores lelis tenham a ter aula e tenham livre arbítrio de participar do processo educacional com suas opiniões, com suas participações. É dessa maneira, com a educação, com participação, com exemplo e com a família também participando. Eu acho que não é só os professores, não são só os servidores da educação, não é uma decisão política de um prefeito, mas também uma participação ativa dos pais, das mães, engajado num processo e numa dinâmica de uma educação moderna, contemporânea e adequada ao desenvolvimento de Arapiraca. A Prefeitura, através da sua Secretaria Municipal, é a base do processo de transformação para que você chegue aqui, para que você se transforme em pessoas com qualificação e que o sonho dos pais e de vocês se concretize, criando uma perspectiva de emprego. Muito obrigado. Enfrentados pela administração pública do país. Porém, quais os projetos que o senhor colocará em prática para que produza, crie mais postos de trabalho na segunda região metropolitana do Agreste? É evidente que não vivemos em uma sociedade igualitária, pois enfrentamos ainda na atualidade problemas como preconceito racial, desigualdade social, corrupção política e partidária. Quais os projetos vinculados em sua administração serão colocados em prática para que assim possamos construir uma sociedade mais desenvolvida e igualitária? Candidato Tarcísio Freire. Vou responder, mas só de se responder, gostaria de falar para o candidato, Domar, que eu sempre estive, cinco mandatos vereador, não são cinco dias não, são 20 anos, sempre fui independente. Quando foi o candidato Dudu com o Luciano, eu votei em Dudu, não tive com Célia. Quando foi o Rogério com o Luciano, com Célia, eu fui Rogério. Tem um convênio com a com o Complexo Tenho. E qualquer político de Domar, que tivesse aquele patrimônio que eu tenho aqui no centro da cidade, que são quase 7 metros de terra, não faz o trabalho social que eu faço, não. Já tinha usado outro empreendimento qualquer. Então, eu sou a verdadeira posição que o povo quer, que o povo escolheu. E estou aqui pleiteando essa cadeira pela vontade popular. Porque o povo está cansado de políticos corruptos, o povo cansou tanta corrupção na classe política. O povo não aguenta mais a corrupção. E só estou no PP porque tinha que ter uma segurança, garantir minha candidatura, quando eu já não podia sair. Não tem um deputado que me apoie, não tem um vereador, não tem um senador que me apoie, porque nem aqui foi para a Câmara da minha vida. Eu tenho um PP, para o progressista, eu sou independente. Eu sou independente. E honestidade e competência está comigo aqui. Nada que venha macular minha conduta para os eleitores do povo alagoano. Por isso que estou capacitado, preparado para administrar minha cidade. Se Deus quiser, e respondendo a indagação do meu amigo, vai dar tempo tranquilamente, na hora que eu enxugar a folha, eu sei que o Brasil passa por uma crise financeira e moral. A palavra de ordem do meu governo é não a corrupção. É preciso ter transparência pública na administração, que a gestora não tem. Ela falta, não tem seriedade, nem compromisso com o povo. Na hora que eu tirar o Marajá, que estava mais de 20 anos sem fazer nada. Na hora que diminuir os carros comissionados. Na hora que enxugar a folha, vai sobrar dinheiro para nós ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, um merenda escolar de qualidade. Porque nós vamos enxugar a folha, nós vamos botar todo o Marajá para casa. Vamos passar um pente fino na administração e quem dever, que pague. Com o Ministério Público Federal, Estadual, Tribunal de Contas, e só tem um para fazer isso, é Tarcísio Freire, porque o povo conhece da ousadia dele, que sou ousado, e vocês sabem disso. Muito obrigado. Mais uma pergunta de Hugo Napoleão Rego Almeida. Essa pergunta vai para o deputados, Lindomar e Rogério Teófilo. E aí vamos primeiro ao Lindomar e na sequência o Rogério responde a mesma pergunta. Quando se fala em atuação na gestão administrativa pública, quais as principais qualidades de cada um dos seus adversários? Sendo qualidades, por que ainda assim seu modelo de gestão supera o dos demais candidatos? Lindomar. Bem, as qualidades, vocês têm que julgar ao longo da oportunidade que os meus adversários já tiveram de uma forma ou de outra participar do governo, de governar, seja no legislativo ou executivo. Né? O Rogério teve a oportunidade de ser vice da atual gestão, então as pessoas, quem deve, de um modo geral, julgar, já que eles tiveram a oportunidade de mostrar seu modelo de gestão. E eu estou iniciando na política. A única gestão que eu tive foi à frente da presidência do PPS, politicamente falando. PPS que então, o candidato Rogério também foi presidente. Quando ele abandonou a sigla para migrar para o PSDB, eu assumi a presidência. Né? O deputado Severino também estava naquela oportunidade. A candidata vice também estava no PPS naquela oportunidade. E muitas pessoas duvidaram do trabalho que a gente poderia realizar, já que eu estava iniciando, eu era um desconhecido, e de certa forma ainda sou um desconhecido. Não tenho o poder de levar o meu nome como os meus adversários têm. Mas conseguimos sair com êxito, né? Apesar do pouco tempo de gestão à frente do partido, conseguimos, apesar do então prefeito Luciano Barbosa dizer que a gente não faria nenhum candidato, o partido ia morrer na praia, e conseguimos 14 mil votos naquela oportunidade, tornamos o PPS o terceiro partido mais votado em Arapiraca, ficando atrás só do PSDB e do PT, e conseguimos eleger uma oportunidade a vereadora Fabiana Pessoa e o vereador Sérgio do Sindicato, né? E não permaneci no partido por conta das interferências superiores que acontecem nos partidos políticos. E aí tinha que ter um partido decente, um partido que não ferisse a democracia. Então, essa foi uma experiência, que eu tive. Né? E peço aqui a oportunidade de poder mostrar também o meu trabalho, porque só tendo a oportunidade é que eu vou poder mostrar alguma coisa e depois as pessoas poderem me julgar. Seu passado, seu presente. Tem um velho jovem professor Marcelo Teófilo que diz que mandou procurar aqui no dicionário para vocês que são alunos, professores. Ele tem 89 anos. Talvez o presente que ele vai ganhar no dia 2, que é o aniversário dele, vai ser a eleição de seu filho. Aê! No dicionário da língua portuguesa, duas palavras que sintetizam o ser humano e a vida. Eu mandei, não consegui. Esse filho, duas palavras que sintetizam o ser humano da vida é a palavra tempo e a palavra verdade. Se você for um político honesto, o tempo dirá. Se você for um pai correto, o tempo dirá. Se você for um administrador competente, o tempo dirá. E é dessa maneira que eu trabalho na política. É dessa maneira que eu fui secretário da administração de Arapiraca. É dessa maneira que eu fui durante 12 anos deputado estadual e fiz a lei de democratização do ensino. Fiz o processo da lei de minha entrada para vocês estudando quando secretário e fui relator quando deputado federal na comissão de educação para minha entrada para estudante e para idoso. Fui deputado federal e briguei para criar essa universidade com o maior orgulho ao lado da professora Ana Deise. Fiz a parte política e ela fez a parte técnica. fui secretário de Estado com toda a dificuldade de 3 governos. Fui vice-prefeito e não entrei na prefeitura. Eu fui o vice-prefeito e não tinha vacina à oposição. Foi dito pelo candidato Tarcísio, que me apoiou como candidato da oposição há 4 anos atrás, porque o meu posicionamento é bem transparente. Então, eu faço com que o meu passado responda pelo presente e pelo futuro. Sou professor da Universidade Estadual de Direito Empresarial, de Introdução ao Estudo de Direito. Sou torcedor do ASA, é um legado também para mim. Sou um sonhador que através da minha gestão, como administrador, como político, com orgulho, eu tenho orgulho de ser político e eu sempre coloco o poema de Bertold Brecht, aquele poema chamado Analfabeto Político, que diz pessoas que não gostam de política não sabem que no preço da farinha, no transporte escolar, na educação, dá o seu voto, o voto da transformação. E eu tenho orgulho de ser político, um passado, um legado político e profissional e um respeito às classes políticas e também a vocês, professores, a vocês, alunos, porque com essa participação, desse legado de 20 anos do processo político, eu sempre construí o bem. Não construí patrimônio. Em momento algum, meu patrimônio é o ético, é o honesto, é o da participação familiar e da construção da educação para a independência da minha Arapiraca. Muito obrigado. Bom, a gente vai para o terceiro bloco, perguntas indiretas. Nesse terceiro bloco, o corpo docente do curso de administração pública formulará 2 perguntas comuns a todos os candidatos. Cada candidato terá 3 minutos, né? 3 perguntas, não é isso? Cada candidato terá 3 minutos para a resposta. Gente, muito boa noite a todos e todas. Eu sou Leonardo Leal, professor do curso de administração pública da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. A minha pergunta é comum a todos os candidatos. Analisando as informações do município de Arapiraca, verificamos que um total de 116 mil pessoas estão inscritas no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social. São 39 mil famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Esses dados nos revelam que essa mesma população ela ganha entre 0,5 salário mínimo. Isso significa dizer, candidatos, que de 214 mil habitantes, segundo os dados do IBGE no ano de 2010, cerca de 59,6% da população de Arapiraca vive em condições de pobreza e extrema pobreza. Diante desse quadro, que nem precisamos dizer miserável, em que está submetida a larga parcela da população de Arapiraca, caso os senhores sejam eleitos, quais políticas públicas o seu governo pretende implementar para gerar trabalho e renda de modo que se reverta essa situação? É isso. No combate à miséria e desemprego, eu não vou esquecer do comércio de Arapiraca, não. Vou passar pelo comércio de Arapiraca. E meu governo, eu vou fortalecer ao comércio local com os espaços públicos adequados, transformando o centro da Arapiraca em um ambiente agradável, com internet sem fio, gratuita para todos, uma infraestrutura decente e acessível para todos. Mas vamos também incentivar o polo moveleiro que está aí abandonado, inaugurado pelo TEL, que foi o único prefeito que eu vi passar 8 anos na gestão aqui que não recebia um governador do estado, um único. Todos os prefeitos que eu já conheci, quando vi o governo do estado, faziam uma festa. O esquizofrênico, quando o TEL vinha, ele fugia. Vamos também criar um polo industrial para gerar renda e sustentabilidade para o nosso município, além de fortalecer o distrito industrial, trazendo, incentivando empreendedores para que venham instalar suas empresas em Arapiraca, porque Arapiraca, eu sempre digo, ela vem crescendo ao longo dos anos, pela força, pelo amor, pela capacidade de trabalho do seu povo. No momento que nós tivermos um gestor que olha um pouquinho mais para a coisa pública, nós vamos dar um salto bem maior no crescimento e no desenvolvimento sustentável do nosso município. Para isso é preciso um gestor de fibra, um gestor que passe credibilidade para os empreendedores, porque os gestores que estão aí já perderam tudo, não tem mais credibilidade. São 20 anos no continuismo. É o eleitor que não aguenta mais essa mesmice, esse continuismo, é preciso mudar. E pela primeira vez, Arapiraca vai ter um prêmio na prefeitura para olhar para essa camada mais carente, para o descamisado, para os oprimidos, que eu já cuido daqueles que ninguém cuida, que são os especiais. Mais de 11 mil pessoas em Arapiraca, na região, eu cuido no complexo. E olha com a parceria pequena da gestora que cortou há pouco tempo que eu saí candidato. Tem se eu adivinhasse. Temos votado. Sei que a necessidade não pode esperar, mas temos que acabar com esse assistencialismo sem fim, gerando emprego e renda, expectativas para o nosso povo. Além de oferecer cursos, como já existe, e ampliar ainda mais através de parcerias com o SENAC e com o SENAI, já citei aqui na abertura, onde apresentei alguns pontos do plano de governo, vamos incentivar os empresários locais de Arapiraca, o comércio, mas atrair grandes indústrias para Arapiraca. Arapiraca cresceu bastante no setor logístico, teve a instalação do shopping aqui e diversas outras empresas. Mas está faltando Arapiraca se industrializar de fato. E assim vamos instalar escritórios, já falei, especializados nos grandes centros do Brasil para intermediar essas indústrias a se instalar em Arapiraca, né, através de incentivos fiscais. E imaginem a gente conseguindo trazer para Arapiraca, tivemos aqui o exemplo da Perdigão, que se instalou no Bom Conselho, Pernambuco, que iria se instalar em Arapiraca, mas por falta de incentivo fiscal não se instalou. Imagine quantos empregos cada indústria dessa gera para o nosso município. Se conseguirmos instalar 4 ou 5 grandes indústrias em Arapiraca, passaremos com certeza de 8 a 10 mil empregos, e é claro que essas pessoas saiam preparadas desses cursos que o SENAC, que o SENAI oferece, e que com a contribuição, com o incentivo da prefeitura, consigamos tirar o máximo possível dessas pessoas da miséria. A Arapiraca precisa que o seu povo respire aliviado, que o seu povo tenha uma renda, um salário digno no final do mês, para poder suprir suas necessidades. Obrigado. Depois veio o foco do comércio. O que agrega os valores a Arapiraca são os empresários, os trabalhadores. E a gente deu um grande salto para começar a melhorar essa situação que o senhor colocou, que é o polo de conhecimento. Na hora que você agrega valor de conhecimento, de participação no novo mundo contemporâneo, você começa a dar um grande passo para ter industrialização e emprego aqui. Eu vou contar uma pequena história de um homem que eu visitei ontem na Cereal de Xavier, o seu João, para você ver a importância da UFAO. Seu João chegou para mim, eu não sei o nome do aluno, seu João chegou para mim ontem e disse: Rogério, quero agradecer. Isso a mim não, foi os técnicos da UFAO, eu fiz a parte política. Seu João tem um filho que estuda arquitetura aqui e ele conseguiu, nesses convênios que vocês têm, ir para os Estados Unidos agora. Passou um ano e pouco agora e voltou. Quando era que seu João poderia ter a condição de ter seu filho fazendo arquitetura, fazendo, por mais inteligente que ele fosse? Mas isso foi uma decisão política de crescimento. Então, o primeiro passo que a Arapiraca passa é de começar a capacitar esses jovens, qualificar, para criar uma perspectiva de emprego para eles. E aí nós vamos, com a indústria, com o comércio fortalecido, agregar valores a essas pessoas. Esse é o primeiro grande passo para criar uma perspectiva de emprego. Arapiraca tem esse polo de comércio, converge para aqui, para Arapiraca, mais de 1 milhão de habitantes para comprar, para fazer negócio. Aqui que tem profissionais de saúde excelentes, operações que não são feitas em outras cidades do Nordeste. Então, o que nós precisamos é, primeiro grande passo, investir em educação e profissionalização do jovem aprendiz, do Pronatec e de outros cursos que venham capacitar esse jovem para criar perspectiva de emprego. É o primeiro passo. O segundo passo, fazer um trabalho social com a prefeitura, com a assistente social, adequando a necessidade dessas pessoas para melhorar as condições de vida. Não adianta na cidade de Arapiraca fazer 999 casas, porque não fez mil, porque tem que ter uma unidade de saúde, tem que ter uma creche e tem que ter uma escola. Aqui mesmo no Agreste foi feito dessa maneira. Aí sim você tem a pobreza. Então a decisão nossa é ser parceiro da transformação através da educação e do fortalecimento do comércio e criando perspectiva para a industrialização da cidade de Arapiraca através do saber. Thank you.